O nosso tema desta tarde, então, é o inconsciente sagrado. E para a gente iniciar, então, esse assunto, lembrando, né, do que é o inconsciente, que a nossa mente, ela tem níveis de consciência. Então, é o nível consciente, o nível subconsciente e o nível inconsciente. E numa demonstração, que a gente não tem o quadro aqui, mas vamos imaginar a imagem de um iceberg, para a gente ter ideia de como isso realmente é. O iceberg é aquele bloco de gelo que está solto no mar. E ele tem uma ponta pequena comparada ao tamanho dele. Essa ponta que fica acima da superfície da água é a nossa consciência. Então, para a gente ter ideia do quanto de consciência a gente tem sobre nós mesmos. E grande parte daquela que está submersa é o nosso inconsciente. Então, como o próprio termo inconsciente ele já diz, inconsciente é não consciência. Eu não tenho consciência daquelas informações que eu trago dentro de mim. Informações que para mim acessar é através de muita busca, muito trabalho, para que elas possam então sair desse estado de inconsciência e se tornar consciente, que eu possa realmente ter ideia de quem eu realmente sou. É o que está marcado lá no nosso inconsciente. Nós temos cada um de nós tem uma visão particular de como é. E se a gente pedir para uma outra pessoa, ela vai ter uma informação talvez bastante diferente sobre nós também. Então, o que eu quero dizer aqui? Nós temos uma consciência de quem somos e os outros têm uma consciência de quem também somos. E os dois, com certeza, devem ter alguma coisa nessas informações correta, mas não toda. A informação correta de quem realmente nós somos, ela está guardada nesse inconsciente. Por isso, inconsciente sagrado. Ali estão armazenados quem realmente nós somos, o nosso verdadeiro eu, as nossas manifestações acumuladas de todas as nossas encarnações. Por isso que nós não temos, na clareza da consciência, essas informações passadas. Nós não sabemos disso, mas elas estão gravadas dentro de nós, todas elas. Como definição da psicanálise sobre a inconsciência, ele diz que é um complexo psíquico de natureza praticamente insondável, praticamente desconhecida. Ela é misteriosa, obscura, e de onde brotariam as paixões, o medo, a criatividade, a vida e a morte. Então, muitas vezes nós temos medo de coisas que nós não temos uma explicação consciente de onde ele vem. Todos nós temos. Está guardado na nossa memória mais profunda. Essas nossas questões de entendimento de vida e de morte. Por todas essas reencarnações que nós já passamos, nós temos uma informação de como é isso para nós. E por isso que muitas vezes, pela maneira como as coisas aconteceram no passado, nós temos um certo temor sobre isso. Às vezes até uma rejeição de encarar isso de uma forma, às vezes, madura. E as paixões, né? A questão ainda material, humana, que ainda não está completamente desenvolvida e que se manifesta de uma forma, às vezes, não procurada por nós. Numa outra informação, ele diz, já mais espiritualizado, né? É o depósito das experiências do Espírito Eterno, da realidade única da vida física. Então, é aquilo que foi dito, né? Todas as minhas experiências estão gravadas ali. De que maneira que a gente pode fazer para que isso se torne consciente, que a gente possa realmente trabalhar isso de uma forma sadia, e inteligente, através de exercícios de meditação, exercícios de reflexão. Quando a gente diz, né, que a gente deve ter um tempo no nosso dia a dia para a gente analisar a nós mesmos as coisas que aconteceram no nosso dia, as nossas tendências que estão se manifestando e que às vezes a gente não dá o devido valor para elas, a gente não encara elas como deve encarar, para poder fazer as correções de rumo. Elas vão brotando como que instintivamente. Então, através dessas reflexões, dessas paradas, a gente começa a analisar as coisas que estão surgindo, que estão brotando, e começa a tomar consciência delas. A partir disso, a gente começa então a trabalhar elas de uma forma mais intensificada. Até anotei aqui, ó. Transpor apegos, desejos e reações. Que tem a ver com isso que eu disse agora há pouco. Essas três palavras, apegos, desejos e reações, são todas manifestações do nosso ego. O nosso ego, ele tem parte dele que é consciente e parte dele que é inconsciente. Então, muitas vezes, a gente manifesta coisas, situações dentro do nosso dia a dia, que a gente parece que não sabe de onde surge. Mas, nessa tentativa do ego de autoproteção, ele vai buscar essas informações na questão inconsciente nossa. Então, lembrando sempre que nós somos espíritos que estamos encarnados. Somos espíritos que temos um corpo. O nosso corpo seria o nosso estar. Nós estamos hoje como nós nos conhecemos, mas nós somos algo muito mais profundo, algo muito mais milenar, algo muito mais cheio de experiências, de material para ser realmente trabalhado. Quando nós terminamos uma etapa da nossa vida, nós voltamos. O que sobra é tudo aquilo que a gente trabalhou durante essa existência, tudo aquilo que a gente acumulou de tesouros, no sentido de virtudes que nós carregamos juntos. Dessa maneira, a gente está se preparando para voltar numa próxima etapa com mais talentos, com mais possibilidades, com mais equilíbrio, talvez, para que a gente possa tornar esse inconsciente cada vez menor. Mesmo ele sendo a nossa essência, nós temos que fazer com que ele seja manifestado de uma forma natural. Esquecer mais o eu, esquecer mais o estar e deixar com que o ser ele consiga se manifestar com mais razão, com mais clareza, com mais pureza até. Então essa é a nossa ideia, da gente poder realmente assumir o nosso papel, assumir a nossa responsabilidade, nos conhecendo primeiro quem nós somos através dessa reflexão, através de uma observação mais atenta, principalmente daquilo que nós estamos manifestando, das nossas tendências, do que nós estamos demonstrando, seja individualmente e seja nas nossas trocas com as pessoas que estão sempre ao nosso lado. É dentro da nossa casa, onde a gente tem mais intimidade, que a gente acaba se mostrando mais. Então, é um bom lugar para a gente poder fazer essa retomada das rédeas da nossa vida.